259, chame centro Recife em 133 decimal 25, alterno 125 decimal 1. Realmente, bom voo. Paulo Salvador, é voo 1940. Vamos para a prospecção. 1940 autorizado, chama táxi. Para a prospecção, para o 1940. Boa noite, 84, acione a identificação autorizada para o de ITAP, desça para o nível 050 e após ITAP, prossiga via para 2.000 pés do QNH no 09. Essa é a gente para o ITAP para 5.000 após via para 2.000 voo por 84. Vivo e óbvio, confirmado. Firmo. Boa noite, TAM 3603, acione a identificação, a Prodimar e desça para o nível 050, QNH no 09. O 1884, autorizado final ILS, X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, é uma traição de dados, voo 1884. O solo Salvador é o 1940, com 2 na bola, 3 horas de consciência de economia, ao que é o 940, tá autorizado, parte 1 no Wind Alpha, Porto Pega, Dona Vera, torne 1895, altímetro 109. Alfa 0.11 é um oito de pau reverso. Alfa-Romeo, boa noite, Altan 3197. Informação Romeu, autorização Galeão. Cessuna 6, autorizado Galeão, 380, autorizou 10. Escola da pista 10, primeira curva direita, dial, letra bridge, controle 199, decimal 35, transponder 5527. Autorizado, nível 380, autorizou 10, decola da 10, curva direita, cessuna da Bael, letra bridge. 3603, desça via para 2000 pés, QNH 1091. Via 2000 pés, 1091, Gol no 776, desça para nível 050. 050, 1776. Controle? É o voo 1940, estamos aqui na posição 2, não conseguimos montar com a torre 2. decimal 95. 295. No localizador, voo 1884. Voo 884, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Voo 1884. Missão 10, vento 1 0 grau 07 noite. Aliás, decolada, 10 voo 1 Torre Salvador, voo 1884. Voo 1884. Estabilizado, voo 1884 a 2 milhas do. Do médio. Voo 1884, continua a aproximação. Aguarde pista livre. Aguardando pista livre, voo 1884. Autorizado pouso, pista 10, vento 10 grau 099. Autorizado decolagem, autorizado pouso na pista 10, gol 1884. Gol 1940, decolado 56, temos controle 1119-35. 19-35, uma boa noite, boa Páscoa. Gol 1940, decolado na sua escuta. Contato radar na decolagem, suba 360, saída Arbor. Arbor, na sua escuta, para o tipo 360. Boa noite, sem identificação, na flor de toque, descida autorizada até 4.000 pés, o altímetro 1011. Na flor de toque, toque, toque, toque. Gol no 776, prossiga descida para 2 mil pés, o altímetro no 09. Afirmativo, descendo agora para 2 mil pés, 1.011, gol. Então 09, gol, no 884. Cliente completa Electric Ray, chamando Torre 118, decimal 95. Torre 118, Sextrui autorizado, reporte no localizador. Gol no 776. 76, reportará localizador, gol. Boa noite, Scan 3603, passando entre a Serra Baixada e Tomate. Scan 3603, atualizado, pouso, pistão no zero, vento 1-10 graus, 1-12. Pouso, pistão no zero, Scan 3603. Gol 1940, chama agora o centro Recife, 1260, alterno 288. 1260, 1288, uma boa noite, feliz passo. Boa noite, Conde. Sanuri avistando, gol 1776. 1776, completa ele, Sextray, chama Torre 1183, 16. 186, bom. Salvador, boa noite, Gol 1776. Salvador, Gol 1776. 03 no solo, 04, livre direita, semi solo, 121 decimal 9. Livrando a direita, 129, TAM 3603, obrigado, boa noite. 776, câmbio. Boa noite, é o Tantri, reserva informação Romeu, na próxima área. 3560, boa noite, sendo identificação, chegada a Mari. Desça para 3 mil pés, altímetro 0111. Na presente está autorizada por o DITAP. DITAP, sendo para 3 mil, com 1.011. Passarido 2226, desça para 2 mil pés, está autorizado LS X-Way. Reporte localizado. 2 mil pés, está autorizado. Já está no localizador, passarido 2226. Agora sim, após falar com o solo, as informações do controle estão errôneas em relação à sua frequência. Está no momento estabilizado o ILS com o trem baixo e checado e já passou o externo. Bom, 1776, boa noite. Autorizado pouso, pistão 10, vento 110, grau 089. Afirmativo, livre pouso no 10, gol. Bravo Romeu, boa noite, excelente estação, chegada a Mari, desça para 4 mil pés, altímetro 0-1-1. Salvador, da 3197, portão 2, por que pega treinamento? 3197-02, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Chama táxi. 776 no solo, 08, livre direita, chama solo, 121, decimal 9. Ok, táxi 6, Fox Track 219, obrigado. 77. Salvador, boa noite, Gol 776, livrou na Fox. 776, Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportar para Juliette, 776. Passareiro 2226, agora sim chame Torre Salvador em 118-95. 18-95, boa tarde. Igualmente. Torre de Salvador, Passareiro 2226. 2226, cabe estado final, cheque trem e livre pouso. Vento 120 graus, 102. Livre pouso, Passareiro 2226. Portão 04, assim que a aeronave da TAN inicial táxi, autorizado ingresso no Juliette 04. Aqui é a base de ver a aeronave da TAN inicial táxi, prossegue com 3560, prossiga para 2.000 pés após estar voa duna para o ILS X-Ray pista 10 e já está autorizado, reportando estabilizado. 2.000 pés após etapa voa duna, reportando estabilizado o ILS X-Ray da pista 10, 3560.